Osnir Alves. Só lembro que tomei todas depois da separação. Foi aquele chororô lá no bar do seu João. Os amigos de consolo me pedindo pra parar. Cada lembrança uma garrafa, dois cigarros e olhando o celular. De repente eu apaguei, tomei glicose e acordei. Vi uma moça linda me cuidando, toda de branco. Ô enfermeira, obrigado por cuidar de mim. Eu cheguei bebo largado, machucado, infeliz. Ô enfermeira, desculpa o que eu vou dizer. Coração tá bem curado, apaixonado por você. Apaguei, tomei glicose e acordei. Vi uma moça linda me cuidando, toda de branco. Ô enfermeira, obrigado por cuidar de mim. Eu cheguei bebo largado, machucado e infeliz. Apaixonado por você. Ô enfermeira, obrigado por cuidar de mim. Eu cheguei bebo largado, tão machucado e infeliz. Ô enfermeira, desculpa o que eu vou dizer. O coração tá bem curado, apaixonado por você. Coração tá bem curado, apaixonado por você. Coração tá bem curado, apaixonado.